que eu possa ver de novo aquele céu azul de minha terra, aquele casario, aquele povo e a majestade da doira da serra. Ó Senhor, dá que eu possa ver ainda lá na colina capelinha santa, aquelas aves de plumagem linda e o rio vermelho que soluça e canta. Ó, dá, Senhor, que eu possa ver contente o Dom Francisco e o cantagalo altivo, a minha casa e toda aquela gente que no infortúnio deu me lenitivo. Ó, dá, Senhor, que eu possa uma vez mais rever a praia da Cachoeirinha, rever os campos e os buritizais e o recanto onde fiquei sozinha. Senhor, dá que eu possa ver de novo aquele céu azul de minha terra, aquele casario, aquele povo e a majestade da doira da serra. Ó, Senhor, dá que eu possa ver ainda lá na colina capelinha santa, aquelas aves de plumagem linda e o rio vermelho que soluça e canta. Ó, dá, Senhor, que eu possa ver contente o Dom Francisco e o cantagalo altivo, a minha casa e toda aquela gente que no infortúnio deu-me lenitivo. Ó, dá, Senhor, que eu possa uma vez mais rever a praia da Cachoeirinha, rever os campos e os buritizais e o recanto onde fiquei sozinha.